Quem poderia parar? Como que a pessoa consegue viver na Terra a paz de espírito se ela tem que lutar por aquilo que comer, por a pessoa com quem se relacionar, por agradar a Deus e ainda ter as coisas? Se eu moço, que eles são mais do que eu? O que eles são mais do que o senhor? Nada. Por que eu tenho que trabalhar para comer? Então. Eu tenho que trabalhar para pagar os tudo. E essas coisas todas aí, moço. Tem que fazer tudo isso. O senhor aí? Aqui, por que não? Olha. Aqui não é que parte tudo para isso. Sim. Então, por que eu não é assim comer? O senhor tem que trabalhar e tem. Pagar as coisas? É verdade. Ninguém dá nada de graça, meu amigo. Você acha que sim? Não. Ninguém dá nada de graça. Porque dar de graça não tem valor. Não? Não tem valor. Graças a Deus. Quem sabe de onde não se quer se perde. Quem sabe onde anda nunca se perde. Nunca se perde. Quem acredita que tem guia super evoluído, que quando morrer vai tomar conta de todas as preocupações dele? Tá fodido. Tá o quê? Fodido. Por quê? Porque se esse espírito diz isso na Terra, tá se vanglorizando sobre os outros, moço. Eita. Como é que você quer que se possa dar credibilidade a essa gente? É. Como aquele que diz, a minha equipe extraterrestre te ajuda. Tá fodido a equipe do astral, larga ele. Que tá, quando ele pede o quê? Que a minha equipe extraterrestre, a minha nave, isso, te ajuda, vai ajudar todos vós. E aí? Aí tá ferrado. Por quê? Porque os guias espirituais da terceira dimensão deixam ele. Ai. Então, se estiver glorizando com outra coisa, amor. Que é isso? Respeito é do lado, mas também tem que ser do outro. Então esse povo do astral não é santo. Que santo? Os guia. Que santo que, moço? Cada um tem os seus problemas. Os guias? Os guias, sim. Qual é o problema que o guia espiritual tem? Por que ele não pode ter problema, né? Não. O problema dele é que quer evoluir depressa. E não sabe como é que há de fazer. Ai. Falar bem, moço. Todo mundo fala. Mas Deus não quer o som da boca, que é do coração. Que é trabalho. Entende? Tá aí, moço. Porque não, quem não tem coração, não tem trabalho. Não. Entendeu? Laro Exu! Salve seu João Caveira! Deu meia-noite na Calunga, a catacumba gemeu. Deu meia-noite na Calunga, a catacumba gemeu. Olha quem vem lá no cruzeiro, João Caveira apareceu. Folha da bananeira, João Caveira é homem sério e não é de brincadeira. Risca, risca, risca, ponto. Na folha da bananeira. Aleixo, eu sou meus carros felixo. Puta que pariu! Onde é que tá a minha capa, moça? Yeah. Seu João, fale. O que é Exu? O que é Exu desse vaso? Isso. Exu é a diferença entre o bem e o mal. Isso está nos dois, moço. E aqui está nos dois. Sabe por quê, moço? Para sustentabilizar as coisas. Porque aquilo que não é sustentabilizado se perde. Porque o quê? Aquilo que não é sustentabilizado se perde. Daí isso é isso. Já tô farto de ouvir tanta putaria disso. O senhor já tá farto de ouvir? Tanta putaria de que isso é isso, que isso é aquilo. Então. Quem sabe melhor disso é Deus. Porque a gente vem para essa condição, moço. Não se lembrando de nós. Ou se aceita ou não se aceita. Claro. Quando o senhor falou se aceita ou não se aceita, a que o senhor se refere? Aos curiosos. Entendeu? Todo mundo quer Exu. Todo mundo quer receber Exu. Mas do jeito deles. Entendeu, moço? E aí? Do jeito deles. E aí? E aí não recebe. É fácil, não é assim? Claro, claro. Graças a Deus. E qual que é o nome do senhor? João Caveira. Por que esse nome? Por que esse nome? Porque me deram esse. Me deram esse para melhor me ajustar. Entende? Porque quando a gente recebe aquilo que nos ajusta, a gente fica bem. Fica bem. Não é? Igual ao ser humano. Quando ele tem as coisas que merece. Fica bem. Olha aí. Exu, para subir, ele trabalha para subir com a meta de evoluir, ou evolução não é meta, é mérito? Isso não trabalha para evoluir, moço. Porque isso já tem evolução garantida. Porque basta ele fazer ali aquele trabalho duro ali. Entendeu? Claro. Basta isso. E isso aí se tornou nosso mérito. Entendeu? Sim. Sim. Quando alguém diz assim que é um contraste imenso colocar uma imagem iluminada de Jesus ao lado de um Exu, o senhor responde o quê? Que vão pra puta que os pariu. Mas maior contraste ainda falar palavrão perto de uma imagem tão santa e sagrada. Olha lá, moço. Esse pode ser muito bem, meu bom dia. Meu patrão pode ser lá no Exu e eu digo, puta que pariu. Entendi. Entendeu? Porque não é a linguagem que faz a pessoa. O que faz a pessoa é ela não aceitar a sua linguagem e gradualmente modificar. Mas eu tenho que falar assim, moço, sabe por quê? Por quê? Porque abaixo onde eu vou, o que mais é disso? O que mais? A é disso. Tá, claro. Para que eu vou dizer, bom dia a todos. E que puta que pariu. E a gente vem para chocar, para abrir a cabeça e no coração. Abrir o coração é missão do ser humano. Entendeu? Sim, claro. E o que, que o senhor acha dessa imagem que está ali atrás do senhor? Respeito. O senhor respeita? Respeito. Claro. Pelo significado. Claro. O significado é o mais importante. Uhum. Com certeza. Qual o significado que aquela imagem tem para o senhor? Libertação. Oh. Quando uma pessoa ouve libertação em Jesus, não basta só ficar orando e lendo a Bíblia? Ai, meu camarada, eu lhe vou dizer, quem fizer isso, que faça. Nada tem a dizer. Uhum. Mas quem fica orando, está sempre perdendo. Você entende? Quando não é para si, é para os outros. Uhum. Ninguém olha para Deus a dizer, Deus, eu sou Deus, eu quero ser Deus, me ensina a ser Deus. Ninguém vai parar de fazer isso. Você entendeu, moço? Nossa, realmente, né? Que puta! E quando alguém está lendo a Bíblia, é só para mostrar para o pastor que sabe ler, praticar, pois acabar nas misérias. Eita! Mas daí. Uhum. E que puta que pariu isso? O que mais... que atitude humana mais revolta o Exu? Nenhuma. Uhum. Sabe por quê? Por quê? Se não me tinha, sentia também revoltado. Uhum. Porque cada um deve fazer o que quer. Uhum. E só se deixou quando entender que deve aceitar. Liberdade acima de tudo somos. Uhum. A gente não pode escravizar, não pode obrigar. Uhum. Mesmo que não aceite, tem que engolir. E se não engolir, bem, bota abaixo. Lá no eixo! Lá no eixo! Graças a Deus! Me dá aí outra, nega. Qual foi o momento mais desafiador da sua existência? Me confrontar com as trevas diretamente. Como é que foi? Você, quando chegar lá, esse tá. Sabe trancar a rua das almas. Sabe se trancar a rua? Também quer beber. Salve! Olha o que eu vou dizer, moça. É que você chega lá nas trevas e a primeira imagem que você me vê, vê, não é o diabo não. Uhum. É a sua. Eita. É a sua. Por isso quando vinha a minha imagem, eu disse assim, filho da puta, sai daí e vai para o outro lado. Porque as trevas é o reflexo da humanidade. Nossa. E nunca a humanidade o reflexo das trevas. Você entende? Nossa. Porque sofrimento está em dois lados, camarada. Há sempre dois lados de sofrimento. Claro. Não se pode pensar que é só um. Não se pode pensar? Que é só um lado. Que é só um lado. Que é só um lado. Uhum. Senão, não pode existir a razão. É. Porque a razão tem que ter dois lados. Uhum. Entendeu? Não é outra cerveja, moça? Tá aí já, seu João. Tome, tranca a rua. Ah lá, deu um pouco pra você trancar a rua. É, isso, ganga, capa frita, e agora ninguém bebe mais. Ah, como é que é? Esse daí bebe os outros, que quem não bebe, que não pensa sair de casa. Tá certo, graças a Deus. Então, como que a pessoa pode lidar com essa situação? Ela precisa estudar, mas ela é preguiçosa. E ela quer resultado. Às vezes, senhor moço. Às vezes não é tanto estudar. Ah, o quê? Às vezes não é tanto estudar. Uhum. Às vezes o mais importante é se sentir. Porque estudar sem se sentir não dá fruto. Não dá. Não dá fruto nenhum. Qual é o fruto que você vai colher? Então. A dúvida. Então. Entendeu? Quantos não estão estudando, que estão cheios de dúvida? É. Por quê? Porque não se reconhece. Uhum. Quem não se reconhece não sabe dominar o estudo. Olha aí. Então, qual a importância de dominar, de ter feito um estudo, ter se dedicado e dominá-lo quando a gente morre? Deixa eu engolir essa. Senhor moço, uhum. Me escute. Uhum. Tem duas teorias. Tá aquela que você fez na terra e que fez com o coração, e tem aquela que você fez só para ser visto. E lá você vai ser aquilo que foi aqui. Duas opções nossas. Uhum. E todas as coisas que o homem fizer, em que ele põe no seu coração, pode ter a certeza que aquilo é pólen. É o quê? Pólen. Tá. Sabe por quê? Por quê? Porque se for fruto, apodrece. Oh. E o pólen se lança no astral e dá os seus frutos, moço. Entendeu? Sim, claro. Qual que é a relação do seu Exu João Caveira com os guardiões da humanidade? Será que eu não sou um guardião da humanidade? Então. Exu é guardião da humanidade. Da humanidade. Sim. Entendeu? Sim. Não podemos colocar por que, qual é a ligação que João Caveira tem com os guardiões da humanidade. É, realmente. Não pode colocar assim. Não pode. Não pode. Claro. Porque se você colocar guardião da humanidade, seu João, o que é que você tem a ver? Ele diz, nada. É. Agora se você me disser, João, seu João Caveira, você pode me dizer, se você é um guardião da humanidade, isso. E eu lhe direi, todo Exu é guardião da humanidade. Oh. Todo. Sabe por quê? Por quê? Porque dentro de uma baixa mais alta, tu guarda uma porteira. Uhum. Todo guarda. Entendeu, moço? Claro. Quando Jesus decidiu chamar um exército para ocupar o baixo astral, como que se deu isso? Como que se deu? É. Segundo o meu patrão que me conta, uhum. Porque ele é que sabe dessas coisas. Uhum. A gente somos só espírito que era humano e passou a estar na vibração desse. Tá. Entendeu? Sim. Segundo o meu patrão, o próprio Cristo, com outro nome que não interessa para agora, uhum. Já foi advogado. É isso. O próprio Cristo, ele achou melhor começar a ajustar a humanidade. Porque as coisas não era para ser assim, não, moço. Não? Não era para ser, não. Uhum. A intervenção do Cristo foi muito importante. Uhum. Porque Lúcifer achou que a humanidade não passava de agregado psíquico, que não valia a pena tratar ela, que era tudo doente e derivado ao seu Criador. Uhum. Você entende? Sim. E Cristo disse, não. Tudo isso é importante, tudo isso vai entrar para guerrear. Vai entrar para? Guerrear. Uhum. Porque a raça humana tem que se erguer. E se juntar essas fileiras. Uhum. Entendeu? Sim. Então aquilo que passou foi a necessidade que o Cristo sentiu de haver proteção humana na terra. Daí houve um mercado chamado Exu, que é conhecido como esfera, que desceu sobre a terra. E se tornou na terra. E se tornou no positivo e negativo. E se tornou na mãe e no pai. Mãe divina, pai divino. Planetário. E olha quantas transformações não se deu, moço. Chegou Exu. E Exu deu continuidade ao trabalho do Cristo até que ele veio dar depois o empurrão para Exu entrar em combate. Nossa. Roda aí. Porque se não fosse o que vocês estava tudo fodido aqui. Não. E aqui voltar lá ao reino celestial e começar tudo de novo. Porque o que estava acontecendo antes de Jesus descer as zonas abissais, não existia ainda zonas abissais, né? Descer a essas colônias que são diferentes das colônias de som e de luz, descer as colunas de movimento, é que a pessoa desencarnava e já ia pra lá, é isso? Isso aí. E daí achava que tava no céu. Tava no céu, coisa boa, gostosa, fazia a ponta do puta que pariu. Era um pilha só se carregando pra dar alimento. Ou seja, o senhor fala, pilha se carregando pra dar alimento, ou seja, gado de corte pro Deus Criador. Isso aí, moço. Que sugava a vitalidade deles. Isso aí, você entendeu. Ah. E porque entendeu, você merece. Ah. Entendeu? Graças porque eu tá sempre pra isso. Que eu tô falando isso com vós, vai ver, não vai aproveitar. Porque o quê? Porque vai a fé sempre ouvindo o seu diálogo comigo e não vai acreditar. Não vai aproveitar também, né? Entende? Uhum. Por quê? Por quê? Porque que as coisas muito fácil. Há quantas horas você me está trabalhando? Quase há 10 horas, moço. Isso. Acha que alguém perde o tempo com isso? Não. Ninguém. Pra compreender, né? Olha aí. Todo mundo vive. Porta-se. E daí? Ele vem vindo por detrás da bananeira. Ele vem vindo por detrás da bananeira. Saravá, eu molu. Isso, João Cabelo. Eu venho de trás da bananeira, venho trabalhar. Mas há muito que está a sombra dela. Entendeu, moço? Nossa. É assim que é. Claro. E puta que pariu quem faz isso. É. Não tenho que dizer se gosto ou não gosto. Faça, continue fazendo. É livre, tem livre-arbítrio, não é? Claro. Então, acredita-se que, então, Lúcifer é o ser do mal. É. E aí? Não é nada ser de mal, que coisa mesmo. É de mal por quê? Então. Onde é que está sobre a terra, escrito sobre a terra que ele caminhou? Que ele é o anjo caído. Onde é que está escrito? Então. Até na própria Bíblia, meu amigo. Isso se confunde. É? Isso se confunde. Com Satanás? É. Entendi. Satanás não é Lucifer. Fala. Satanás é filho da puta. Entendeu? E Lucifer é um anjo de luz. Que trabalha no lado negativo. Que precisa o lado positivo desse lado negativo. Porque senão como é que se dava a luz? Como é que havia o sol? Como é que havia as vibrações dos espíritos dos planetas? Que eram criados para ser comidos, moço. Comidos? Comidos. Não existia a luz. Tudo andava sob a própria luz do Criador. E essa luz ela é manipuladora do filho da puta. E olha, é tão verdade que hoje ainda existem manipuladores caminhando sobre a terra. Manipuladores? Manipuladores. Dá um exemplo. Exemplo? Alguns governos por aí. E que fica por aqui. Já estão atacando os caras aí. Estão atacando não, mas... Não? Sou eu que estou me rindo, se atacar vai com o caralho. Tá certo. Por que durante o nosso trabalho com o elemental João sofremos tantos ataques, seu João Caveira? Porque ele trabalha de uma forma diferente. O elemental do fogo. Entende? Uhum. Ele trabalha para desfazer os pensamentos de pensamento deles mesmos. E quem quiser saber isso, que puxa pela cabeça. Eu não vou explicar. Como é que puxa pela cabeça? Como é que quê? O senhor falou, quem quiser saber isso, que puxe pela cabeça. Que vá no coração. Uhum. E que veja as verdades das palavras. Uhum. Oh, que gente. Claro, claro. O senhor, qual foi o embate mais difícil de vencer que o senhor já viveu? Nossa, só ainda há pouco falei nisso quase. Uhum. Foi quando me via eu. Que poderia ser de luz e estava na merda. Ah. Esse é o maior choque da humanidade. Entendeu? Maior choque. Choque. Quando a minha idade chegar junto de lá, olha o que ela vai sentir. A imagem dela, e ela disse, que eu colaborei para isso, cabe lá para você. Agora vai ter que limpar a merda que fez. O senhor já encontrou um humano e disse isso para ele? Quase todos. Que isso? Duvida? Não, mas religioso não. Religioso é o primeiro, que é isso. Que isso? Que é isso, moço? Digo, eu não tá acreditando não. De tão? Não tá acreditando eu? Sim, sim. Então. Mas como é que pode, né? O religioso que era pra ser o último. Que era pra ser o último? Religioso é Exu. Religioso é Caboclo, Preto Velho, Mestre. Religioso são esses. Ah. Os outros é tudo empresário. Não é assim? O seu João Caveira fez uma analogia. O que é ser um frequentador de religião que é reconhecido no astral como empresário? Aquele que fala muito de Deus pela boca, que faz sacrifício na vida para esconder a merda que faz. Nossa. Esse é o empresário. E quando faz merda, diz que foi o diabo que passou e que ele que obrigou a fazer aquilo. Entendeu, hein, moço? Aham. Olha daí que quanto de putaria não há na terra. Olha quanto. Se é na terra, também é no astral. Mas Exu não anda só no astral. Não. Engana os seus, moço. Engana os seus, Exu anda por onde quer. Por quê? Porque para ingressar na linha de Exu, moço, você tem que dar o couro. Não há trabalho mole. Nossa. Olha daí. Eu não passo em igreja. Não? Não. Por quê? Porque eu não sou palhaço, moço. Nem aceito dinheiro, moço. Olha. Que é isso? Então. Cada religião com a sua religião, que ninguém toque na outra. Se não, cuidado, pode cair. É. E como é que tira tanto Exu? Se a gente ainda continuar aqui. É. Ah, que puta que os pariu. Senhores empresários. Oh. Claro. Então, como é que tá o plano hoje para de um planeta de expiação passar para um planeta de regeneração? Quais são as ordens vindas de cima? As ordens vindas de cima? Olha, moço, eu vou dizer. As horas da vida de cima dizem assim. Exu, eu falo desse. Que tá havendo aí? Isso, isso. Você pode decidir. Decido. Pode o quê? Decidir. Ah. Eu digo decido com gosto. Uhum. Porque o plano é Exu que faz, moço. Ah. Se acha que tem um mensageiro entre as divindades e os homens? Sou uma mensageira entre... Até mesmo os espíritos, amigo. Não é ser mensageiro só do homem. Senão a coisa fica muito desvitalizada. Ah, é? É, moço. Então como é que o que está em cima é o que está embaixo? Tem que ser isso, não é? Tem. O mensageiro. E aí a gente posta a pau, posta a vara em cima desse da puta. Até espírito a gente castiga, meu senhor. Até espírito. Uhum. Que se diz muito iluminado. Vocês descem o pau. É isso aí. Castiga. Corrige. Ah. Porque castigar já vem as pessoas contigo junto de nós. Já vem os espíritos contigo junto de nós. Qual que é a mensagem de Exu para a humanidade? Trabalhem, seus filhos da puta. Não é assim? Trabalhem. Porque cada um que trabalhar, cresce. E para de pensar que isso não presta, ou que isso é aquilo. Isso não é a vossa cara de vergonha. Eu não sou vós, humanidade. Uhum. Eu sirvo vós. Com o coração e com a lei divina, sem por opinião própria. Então. Quando um desempregado ouve o Exu dizer trabalhe, não é desse trabalho que o Exu está falando, né? De qual trabalho? Daquele que fornece um dinheiro no final do mês. Não, moço. Porque se a possibilidade que o homem tem de poder ir na escola e trabalhar e aprender uma escola espiritual. Se não sabe ler, vá na escola primária e aprenda. Um passo de cada vez. Vale mais aprender do que andar enterrado fingindo que lê. Qual que é o valor de cultuar Exu se tanta gente nem sabe o que é? Por isso é que você tem razão. Entendeu, moço? Porque é aquele que sabe cultua, que não sabe, aprenda. Que eu não estou aqui para perder tempo em as pessoas me cultuar. Porque eu não dou nada para ninguém se não merecer. Entendeu? Claro, claro. O meu culto está no coração. Seu culto? Está no coração, senhor. Porque é aquele que liga a gente a voz. Não é mais nada. Não é mais nada? Nada. Para o senhor, qual que é o propósito da encarnação? Correção. Correção? Como assim? Porque aquele que tem a oportunidade valorosa de reencarnar pode corrigir. Porque aquele que não tem vontade de se libertar disso nunca corrige. Nunca corrige? Nunca corrige. Há tanto filho da puta aí, moço, que não quer corrigir. Olha lá. Pensa que tá no sexo muito tempo equivale. Ah, senhor Moscoso, eles estão enganados. Pensa que o quê? Que tá no sexo é que tá certo. Come essa, come aquela, come a outra. Que coisa safada. E depois ainda diz que é isso que precisa disso, que dá rebaixa nele para comer as mulheres. Eita. Filho da puta de safado. Entendeu, moço? Sim. É assim que funciona. Olha. Esse filho da puta, quando pra ele, faz muito putaria e diz que é Exu. Claro. Entendeu? Claro. A desgraça de santa religião. Se encontrar isso, meu moço. Mente isso, bicho. Nossa. Se você me ensinar. Abre o centro espírita e chuta lá. Ah, é? Por que não, moço? Por que não? Então. E muito tu aí, tô dizendo, ele tá babando. Olha lá. Não tenho queixo, moço. Como é que pode a saliva ficar em eu? Nossa. O que que aconteceu pro senhor não ter queixo? Me foi arrancar. Porque antes de servir a luz, eu estive preso nas trevas. Me arrancaram o queixo pra não falar. Caramba. E quem é que precisa de queixo, moço? Se é a cabeça que fala. Claro. E a sua aparência por ser João Caveira é tudo osso ou a impressão das pessoas? Tudo assim. Porque você é bom de ruim. Puta que pariu. O que, que quer dizer essa expressão do que, osso? Do osso? Meu senhor, moço. Qual é o primeiro corpo que desperta o outro? Oh. Roda aí. Sem osso você não tem corpo físico. Ué. Entendeu? Há por aí alguns criadores que fazem na terra nascer moço sem osso que acaba por morrer. O senhor pode repetir? Há por aí muito espírito negativo que faz ser humano sem osso e ele não vive. É. Se torna uma aberração. Puta que pariu esses criadores. Se criador, criar problema, não é? É. Se criador, cria lágrima. Nossa. É assim, não é? É. Cria dor. Nossa. E lágrimas. Cria dor de putaria. Claro. Claro. A Terra, seu Exu, está inserida num espaço onde tem um criador influenciando a permanecermos numa prisão, é isso? É isso mesmo. Uhum. É isso mesmo, senhor. E quanto mais ele prende o homem? Quanto mais ele prende o homem? Ou o homem, esse homem de tudo. Porque o homem não é só o que tem corpo físico. Ah. O homem é desencarnado. Ser humanizado, né? É isso aí. Tá em cima, tá embaixo. Não é assim? Sim, senhor. Esse filho da puta que não quer que o homem se conheça. Olha lá. Prende eles na ignorância. Oh. E olha que lhe vou dizer uma coisa. Prende eles em palavras vãs. Todo mundo vai dizer, Exu disse filha da puta. Duas vezes filha da puta, filha da puta, filha da puta. Entendeu? Foi o quê? Mas eu tô aqui pra ajustar. Não é pra dar aí a dizer, lê isso, lê aquilo, lê aquilo. Oh. Cada um lê o que quer que isso ajuda. Uhum. Entendeu, moço? Sim. Por que só nessa ajuda? É que a pessoa vai conseguir se libertar. E como é que esse Deus Criador, que mantém a humanidade ignorante do seu potencial, influencia a existência de Exu? Em lado nenhum. Ah. Esse Criador toca no pau dele que eu toco no meu. O que quer dizer isso, Exu? Vai no dicionário de português e aprenda. Tá certo. Cada um toque no pau que temos. Uhum. Eu não me importo que fique chocado. Não, de boa. Não, sabe por quê? Porque aquele que vai aí que choca, ainda não chegou, mas tá pra chocar. Não chegou ainda? Mas tá pra chegar. Chegar no... E não é boa coisa, não. Chegar aonde? A Terra, para dominar a humanidade toda. Que isso? Virar com palavra mansa. Virar dizendo que isso não presta, que isso só diz asneira. E que isso não faz parte do reino dele. Ainda bem. Entendeu? Porque isso é anticristo. Uhum. E vai caminhar entre os homens. E a Terra ficará seca, sem vitalidade. Que isso? Que isso? É o que faz suceder se a humanidade não começar a agir de forma diferente. Entendeu? Tem tempo, então. Tem muito tempo do pouco tempo que tem. É, Chico Xavier falou sobre 2019 ser a data limite. Ah. Como é que o Exu vê isso? Vai acontecer certamente uma transição ou é mais um chamarisco? Esse camarada que veio, não veio, vai mentir, senhor. Oh. Esse camarada que veio tem um valor que o Espiritismo só reconheceu, meu amigo, que puta que pariu, se me estão a ouvir. Quando ele começou a dar as fortunas que ele dava a ele em seus cofres. Nossa. Que é isso, senhor moço. Você não acredita, não? Foram muitos espíritas que duvidaram dele. Muitos. E só começaram a ver até ele, sabe por quê? Ah. Porque ele reunia multidões onde estava. E aí tinha que estar sempre o representante da presidência da FEB. Ah. Que é da febre do dinheiro. E não me vem no parque dizer que não levam dinheiro, não. Eita! Não me venho. Porque para organizar casas, tem que haver dinheiro, senhor. Tem. Senão eu não precisava do dinheiro de Chico e entregava logo diretamente na mão do pobre. Oh. Aonde que está esse dinheiro? Se calhar já não existe, que isso aqui está ficando pobre, esses centros espíritas. Uhum. Ô, Dani, sabe por que eu estou falando deles? Uhum. Porque eles também falam de eu. Falam? É, puta que pariu. Nossa. Então, deixa eu ver se eu entendi. É, começaram a gostar da pessoa do Chico Xavier depois que o muito do dinheiro que ele recolheu com os livros serviu para beneficiar eles. Eita. Olha que eu vou dizer outra coisa, amor. Uhum. Quem sabe por onde anda não se perde. E eu sei onde caminho. Uhum. Entendeu? Sim. Porque é assim, o espiritismo que você siga, come se quiser. Mas que dê mais do que receba. Ah. Entendeu? Claro. Por isso que só entregar a cartinha de espírito depressivo não significa evolução, uhum. Não significa libertação. Não? Não, senhora. Porque o contato foi a primeira manifestação para o mundo terreno saber que existia o mundo espiritual. Uhum. Olha, ainda continuo nesse greco-greco. Greco. Que puta, cara. Fazem as coisas escondidas, sabe por quê? Uhum. É que eles incorporam escondido. Uhum. Porque a coisa pode dar merda. Ei. Pode baixar um preto velho e eles vão gostar. E eles vão o quê? Não gostar. É. Assim, se baixar, sair, fica ali no controle. Ah. E que tá que puta que pariu. Que safados. Qual que é o propósito do espiritismo na Terra? Agora? É. Ele cresceu pelos seus próprios pés. Ah. Entende? Uhum. Muitas pessoas. Uhum. Hoje nem sequer li o livro dos espíritos nem nada. Nossa. Vai tudo pro romance. Vai tudo pra onde? Pro romance. Romance? Romance de André Luiz. Ah. E aí? E aí caiu com me puta que pariu. Que está isso, moço? Cego encaminhando cego? Ai. Ele diz as experiências, uhum, da realidade em que está. Será que isso está abaixo deles? E aí? Tá nada, moço. Porque isso leva uma evolução dentro do orixá Exu. E ele leva uma evolução de quê? Estudando merdinhas e passando merdinhas. Não. Que fazem o quê, moço? Sabe o quê? Uma cambada de depressivo. Que eles são melhor e não olham pro coração das outras religiões. Fazem lembrar esses evangélicos que andam por aí, moço. Que diz e que bate na cara dos outros. Que eles são, moço? Respeito só se tem quando se dá o respeito. Entendeu? Uhum. É que já tô falando demais. Graças a Deus. É que tá aqui, puta que pariu. A mim não me calam a boca. Nossa. Às vezes eu vejo muito pastor. Uhum. Aí no cemitério pular as coisas para no outro dia gravar. E olha que o porteiro lá, que não é um caveira na forma física, uhum, recebe bem pra calar a boca. Nossa! Ou seja, muitas vezes aquelas manifestações nas igrejas que fazem a manifestação do Espírito e dizem, queima, olha aqui o tranca-rua, olha aqui a pombagira. Eles então, seria o caso que a gente tem suspeita de que, inclusive o que o senhor falou agora, Eles alimentam para poder fazer o teatro. É. Então tem... Vou te contar uma coisa, mano. Uhum. Vossa-me-se um dia desse, quando for na Bahia. Mas o centro de Candomblé que fica bem próximo do mar. E vossa-me-se vai ver quem lá contra, alimentando de show, para que a caça não caia, amor. Mas o que lhe vou dizer, muita coisa será descoberta. Porque quem tem peruca, vem o vento e leva. Vossa-me-se entende? Sim. Isso, tem cartola, não tem peruca. Ó. Oh. Claro, claro. Qual a mensagem que o senhor dá para os médiuns que querem acertar? Não precisa caminhar no passo de Exu. Precisa de caminhar em passo certo para Deus. E nesse caminho está Exu. Se ele caminhar para Deus, Exu vai ao seu encontro. Olha que está aqui, gente. Sou guiado espiritual de muitos pastores. Duvidamos. Claro, claro. Duvide não. Não, claro. Porque o Cristo cósmico diz, não se destrua quem erra, mas se corrija. É o que eu estou fazendo, corrigindo. As pessoas da Terra podem dizer, se está Amazonas no astral, por que, que os espíritos vêm cobrar a gente ser melhor que nem eles são? E aí? Isso quando vem na Terra, diz assim, você só não é isso porque você não quer. Ah. Porque você acha que é mais que isso. Ui. Como é que é isso? Como é que é isso? É. Se vier isso para abraçar dele, ele disse que não, que ele já está muito iluminado para receber extraterrestre. Ah. Desvirtualiza ele, tira ele do pé do chão seguro. E o medo que quer caminhar da luz, tem que começar a não olhar tanto para dentro para ver o egoísmo e olhar mais para fora. E quando isso estiver resolvido, deixe o egoísmo de fora e volte para dentro para procurar Deus aí. Você entende? Então não é. Ah, que puta que pariu! Qual mensagem o senhor dá para a pessoa que se droga e diz, eu não tenho forças para parar? Se dedique. Há uma coisa que eu lhe vou dizer. Quando tiver vontade e achar que não é capaz, pegue na seringa, pegue na droga e vá junto do hospital de doente de câncer e veja quem sofre mais. Veja quem sofre mais. E aí ele vai jogar a seringa no chão. E aquele papelzinho com as merdas lá dentro. Uhum. Entendeu, moço? Sim. É o único caminho que existe. Porque aquele que se droga, se não tomar atenção nas coisas, se não buscar atenção nas coisas, vai abaixo. Eita. Quantos já não há que foram resgatados por umas igrejas pentecostal, entendeu? Sim. E acabou se safando, mas quando se desagrega da igreja, sabe o que acontece? Volta. Volta. Por que ele perguntou eu? Então. Me diga por quê. Porque não resolveu na raiz. Moço, porque não é Deus que tira você da droga. Olha lá. É você nesse mesmo. Uhum. Porque dizer que Deus ajudou é falso. Se o humano não se ajudar, Deus não pode intervir. Intervir. Porque ele, né? Intervir, uhum. Porque ele tem que dar o exemplo das três leis que ele criou. Que é? Causa e efeito, ação e reação e livre-arbítrio. Você entende? Claro. Oi, Dário. No Espiritismo se ensina que quando a gente morre, a gente vai para uma colônia que esteja de acordo com a nossa... evolução. Isso mesmo. Com a vibração, com a evolução. E se tem colônia boa e tem colônia negativa, ruim, que é tão bonita quanto, como que a gente vai saber discernir? É fácil, senhor moço. Tem que ter sorte? É fácil. Uhum. Quando você estiver ouvindo as leis do Espiritismo, você tem que fazer uma coisa. É ler por ler e não criar um mapa. Porque quando você cria um mapa na cabeça, você se atrasa. Ei. Você vai estar no seu poder criador e criar aquela vontade de querer ir para ali. Uhum. Quanta pessoa quer ir para a colônia do nosso lar? E aí? E não quer ir para Ruanda? Ué. E não quer ir trabalhar com Exu? Sabe por quê? Por quê? Porque é mais fácil lá abanar o rabo. Que isso? Fazer passeio de arombos. Fazer o caralho. Mexer nos espíritos que estão se enfrentando, dizer, meu amigo, eu estou aqui agora, estou presente a ajudar. Ele é capaz de estar mais doente do que o espírito? Ele que está aqui por dentro. Eu não estou dizendo que a doutrina espírita não é boa. Uhum. Porque isso foi a salvação dessa humanidade. Olha. Você me entende? Claro. A salvação. Para a Índia não avançar, né? Para a Índia não avançar, amor. Claro. Porque a Índia estava chegando aonde já ninguém mais tinha controle nela. É. Você entendeu, amor? Sim. E olha aí quantas coisas da Índia andam aí. É, então. E, aí? E o kardecismo enfraqueceu. Aí. Olha aí. Então. É porque não fizeram bem o plano, não é? Claro, claro. Espiritismo. Não são as pessoas. Uhum. Espiritismo é um estudo elevado, uhum, feito para as pessoas e para o Espiritismo. Claro. Entendeu? Como é que o Exu define a Umbanda? Paz, luz, amor e caridade. É isso só? Só. E o senhor é um espírito da Umbanda? Posso ser, se for preciso. Mas eu trabalho muito em Jurema, moço. Na Jurema, é. Entendeu? Sim, senhor. Sou carteço, mas não sou feiticeiro. Ah. Claro. Ia! Moço. Qual? Há que entender Exu. Exu veio pra pôr ordem. Não foi pra dar ordem. Sim. Qual que é a missão da Umbanda na Terra? Ajudar o Espiritismo a realizar as coisas. Como assim? Ajudar o Espiritismo, amigo. Porque há muito centro da Umbanda que estuda o Livro dos Espíritos, que estuda isso tudo. Ajudar esses a fazer as coisas mais justas. Roda aí, moço. O que não deixe do lado, deixe no Centro Espírita do Umbanda. Você me entendeu? Claro. Centro Espírita do Umbanda. Uhum. Assim já vai demonstrar para as pessoas, moço. Uhum. O seguinte é que espírita não é uma religião, mas é uma filosofia que pode caminhar na religião. Espiritismo é um estudo filosófico. Uhum. Que quando se ama, que quando se faz por amor, a pessoa deixa de ter preconceito, moço. Para que os médios ficam criticando o espírito Umbanda? Eles não estão pregando a paz. É. Eles do outro lado não estão auxiliando espíritos inferiores. Então. Então por que que não ajuda? Calando a boca e deixar dizer tanta asneira. Cala a? A boca. Isso. E parar de dizer tanta asneira. Eita que puta que pariu. Claro, claro. Como é que o Exu vê a umbandista? Qual que deve ser a interação entre as religiões? Paz, amor e caridade. Uhum. O que que o ser humano precisa saber a respeito da vida no mundo astral para fazer agora e não deixar para depois? Olhe para a vida humana e veja o que está errado. Uhum. Corrija. Se você me sentar com pessoa que não presta, deixe de andar. Porque logo a seguir por afinidade, você vai deixar as más companhias do mundo astral. Vai o quê? Deixar as más influências, uhum, as más companhias do mundo astral. Você entendeu, moço? Se mudar as más companhias na Terra... Mudar no astral. Uhum. Se caminhar com amor na Terra, caminha no astral. Se caminhar com a organização da Terra, caminha com a organização astral. Olha. Você entende, moço? Sim. Porque as coisas são mais fáceis daqui que se prega. Olha. Entendeu? Sim. É só isso. Muda na Terra para mudar o astral. Que é. Depois você me ser, muda no astral para mudar a Terra. Entendi. Uma troca de informação, senhor moço. Fala em troca de informação. Amarração existe? Existe. O que é? Amarração é o médio feiticeiro. Uhum. Há certos elementos. Uhum. Consagrar e batizar. Esses elementos. Ah, deixa vir daí. Que eles vão ter que ouvir. Deixar disso, de conjugar elementos, para aprender pessoas uma a outra. Que funciona só por uns dias e depois voltar mesmo. Ai. Entendeu? Nasce outra gente. Se você quer fazer amarração, pega numa corda, agarra seu marido e se amarre. Que puta que pariu. Moço, há feiticeiro branco, mas há feiticeiro que nem negro chega a ser. Nossa. Não presta. Que se for nas trevas, vai sujar aquele que lá está. Nossa. Porque a amarração, você pode fazer praticando caridade. Que as pessoas ficam ligadas à voz. É. E você só tem uma postura. Não deixar que elas dependam de voz. Sim. Entendeu? Claro. Isso é bom, senhor moço. Uhum. Muito bom. Uhum. Se alguém acredita estar sob o efeito da amarração, o que, que pode fazer? Uma oração? Vou dizer uma coisa que todo mundo quiser ouvir. Quer? Você me diz que quer? Sim. Todo mundo diz que sim. Pega numa guitarra. Ah. Põe cachaça. Põe tabaco. Fumo. Põe fumo lá. Põe três dentes de talho. Põe cachaça e três pedrinhas de sal. Toma um banho dos ombros para baixo. Se tiver que harmonizar depois, pegue manjericão, junta água e toma um banho de manjericão da cor para baixo. Uhum. Vale tanto como a rosa ungida. Você entendeu, moço? Sim. Ou então, você não precisa de nada disso. Você se senta, se concentra em Deus. Concentra em Deus? Em Deus. E em Jesus. E cria uma bola azul e violeta, sai de suas mãos e joga pra cima disso. Tá tratado. Nossa. Fácil. É. Mas não convém ensinar muito e pode não trazer dinheiro. E que puta que pariu. Como que a pessoa consegue viver na Terra a paz de espírito se ela tem que lutar por aquilo que comer, por a pessoa com quem se relacionar, por agradar a Deus e ainda ter as coisas? Se eu mostro que eles são mais do que eu. O que eles são mais do que o senhor? Nada. Por que eu tenho que trabalhar para comer? Então. Eu tenho que trabalhar para pagar os tudo. E essas coisas da rima. Tem que fazer tudo isso. O senhor aí? Aqui, por que não? Uia. Aqui não é que parte tudo para isso. Sim. Então, por que eu não é assim comer? O senhor tem que trabalhar e pagar as coisas? É verdade. Ninguém dá nada de graça, mano. Você acha que sim? Não. Ninguém dá nada de graça. Porque dar de graça não tem valor. Não? Não tem valor. Graças a Deus. Escuta uma coisa que eu vou dizer, moço. Senhor. A sua vida. Não mude. Porque você já está fazendo trabalho. Chega só isso. E quem trabalha está projetando frutos para o outro lado. Para o outro lado. E também, às vezes, criando amizades, né? Quando é sincero. E inimigo. Eita. Que é o que mais você me ser e os seres humanos que trabalham vão adquirir. Trabalha, por trabalhar. Exemplo, numa empreitada espiritual. É. Uhum. Você vai que eu traio muitos inimigos. É. Graças a Deus, né? Sabe por que, Zuma? Sim. Porque ninguém gosta de ver o outro fazer melhor do que o ele. Ai. Você entendeu, moço? Sim. Daí nasce o ciúme ao invés de tudo isso. Daí o quê? Nasce o ciúme ao invés de todas as outras coisas. Nossa. Você entende? Sim. Que puta que... Aí tá chegando perto do final. Fale. Tem algum assunto que o senhor gostaria de confrontar a humanidade ou passar uma ideia que eu não levantei na pergunta? Mas eu não vou criar problemas à humanidade. Ah. A única coisa que eu tenho a dizer, que digo muitas vezes ao meu cavalo, uhum, é quem sabe onde está nunca se perde. Então. Só isso. Mas a pessoa às vezes diz assim, eu quero resolver meu problema. Daí o senhor pergunta, qual que é o seu problema? Eu não sei, então não sabe onde está. Sabe o que ela pode fazer? Ah. Procurar onde ele está e resolva. Ah. Porque às vezes a pessoa sabe onde está o problema. Ah. Mas ela não quer que o problema seja a pessoa. Quer sempre culpar o outro. Eita. Você entende? A pessoa começa na espiritualidade, esquece o marido ou a mulher. Esquece. E depois começa a comer das outras. Depois, quando volta a mulher, já não está. Ou o marido já não está. Ah. E começa a chorar. É. A esses querem perdão, se modifiquem, porque aquela vocês não vão ter mais. Você entende? Claro. Quando alguém fez algo errado e não consegue se perdoar? Pega numa vassoura e varra a casa. Por quê? E pense da seguinte forma. Uhum. Cada grão, cada bocado de sujidade, uhum, que seja meus